0, uma boa noite, alô, 1172. 1172, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Livre táxi, Alfa Juliette, para 03, 1172. Controle Santos, 3152, boa noite, decolou passa 1.700. A 3152, contato radar, sobe manter 330, saída Puca. Sobe ao 330, na saída Puca, Santos, 3152. 152, Recife 12685, alterna 1345. Pode arrumar uma alternativa para o 3152? 1345. 345, obrigado. 12685 a primária. Centro, controle Salvador, tá 3152. Prossiga. Boa noite, novamente, sem contato em nenhuma das frequências do centro Recife, teria alguma outra opção? 126.85, alterna 134.5 e 1260 e 1251. Vai tentar novamente, obrigado, tá 3152. 5556, boa noite, aciona a identificação, desce até o 050, voa ITAP. Boa, ITAP tem diferença, pode voar Duna? Estou autorizado, 5556. Direto Duna, descendo para o 050-3556. 6, tá com referência visuais, pode descer até 2000? Desce até 2000, ajuste ano 0 no 4, está autorizado, ILS, reporte estabilizado. Comi 14 até 2000, vai reporte estabilizado 5556. Visual 5556, visual. 5556, contato ILS X-Ray, reporta e chama a torre 1 no 86. 86, boa.